que é a fé? Ter fé ajuda a suportar a vida? E como age a fé? Todos nós compreendemos a fé, todos nós falamos sobre fé, sobre ter, sobre não ter. Mas os nossos conceitos, às vezes, de fé ficam restritos àquilo que nós entendemos, aprendemos. A fé é acreditar, é confiar. A fé é a certeza do que deve ser feito. Mas essa fé, ela não é apenas no aspecto religioso. Na nossa vida diária, na nossa vida prática, muitas vezes, pelas nossas capacidades, por aquilo que sabemos, no exercício das nossas atividades, nós confiamos no trabalho, nós acreditamos nos resultados. Essa é a fé humana. A fé divina, ela já é um pouco diferente. Mas ela se baseia também na confiança e no acreditar. É preciso, acima de tudo, que nós façamos uma análise dos nossos conceitos, iniciando pelo conceito de Deus para nós. Como nós entendemos Deus? Como Pai, Criador de todos nós, como bom e como justo, atributos que nós designamos a Ele, e por esses atributos nós dizemos muito sobre Ele, falando da Sua justiça e do bem que Ele derrama sobre todos. Daí vem a nossa confiança nele. Aí nós depositamos aquilo que nós mais acreditamos profundamente, que é a certeza de que o dia de amanhã talvez não seja melhor sob os nossos aspectos humanos, mas com certeza será melhor no aspecto espiritual, porque ele nos providencia tudo aquilo que nós mais precisamos. Mas como age essa fé? Essa palavra tão pequena e muitas vezes tão misteriosa. Quando nós, nas nossas casas, nós abençoamos um familiar nosso, quando na casa espírita nós colocamos as mãos sobre um irmão nosso e transmitimos um passe, quando nós energizamos uma água, quando nós oramos, nós estamos movendo a fé que existe em nós numa direção. Nós estamos movendo o fluido que nos cerca, que é a matéria sutil que nem vemos, e através dessa nossa vontade, como transmissores, nós direcionamos ela a alguém de uma forma bem viva. Mas existe outra forma, que é pela atração, quando nós, através da nossa vontade, do nosso desejo, pela confiança que nós depositamos, ou simplesmente pela nossa fé, nós movemos e atraímos essa mesma energia para nós. E assim as coisas acontecem. Por que que duas pessoas na mesma situação, no mesmo recinto, uma consegue a cura que está buscando e a outra não? Será que uma foi escolhida e a outra deixada de lado? Ou será que aquilo que cada um movimenta como atração ou como direcionamento tem um resultado lógico, científico, E certeiro. Porque quando nós não agimos dessa maneira, nós estamos nos opondo a essa corrente. Nós impedimos que essa bênção chegue até nós, nos atinja e se faça em nós. Nós caminhamos em sentido contrário ao Deus nosso Pai. O próprio Jesus nos disse, em algumas passagens, a tua fé te curou. Porque as pessoas se aproximando dele acreditavam, pelo simples fato de chegar perto, que seriam curadas. E depositavam nisso a sua vontade, a sua intenção. E as coisas aconteciam sem que de alguma forma ele interferisse. Por isso ele falava dessa forma: a tua fé te curou. E muitas outras vezes ele agiu na direção daqueles que necessitavam, através então do mecanismo de direcionar. Que nós possamos, através do conhecimento, da busca, ampliarmos o nosso entendimento sobre as coisas, para que dessa forma nós possamos usar a nosso favor e a favor de todos aqueles que estão próximos de nós, todo esse benefício que está ao nosso alcance, essa grande oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Fiquemos em paz e que assim seja.